Tá gravando? Tá. Tá? Acho que tá. Tá. Vamos fazer o teste, vai? Tá, vai. Gravou. Ninguém fala. Tá bom. Olá, eu sou o Edgar. E aqui é o UFC. Dark Holly. Então, esse é o programa Regionautas. Se você tá nesse programa, quer dizer que você tá na 104,9 FM, Rádio Pedra Pintada, e tá com a Tiara. Quase que ele não consegue falar. Ou não, tá na internet. É, ou você tá na internet. Fiquem ligados e atenção, os áudios que usados nesse programa foram todos retirados de vídeos gratuitos da internet. E prestigia a versão original. Procurem, principalmente, a fonte dos mesmos. Isso. É isso aí. Então qualquer coisa, se for querer processar a gente, já tá avisado. A gente tá pegando a internet. A culpa não é nossa. A responsabilidade não foi é. Eu não, senhor. Pension. Ah. Tá gravando? Ah. Tá gravando? Ah, peraí. Ah, tá. Legal. Tá gravando. E aí? Viu alguma coisa maneira hoje? Esse final de semana? Rapaz. Ah. Final de semana? Qualquer coisa. No fórum, assim. Qualquer coisa? Qualquer coisa, assim, maneira que tenha visto. Algo curioso. Que isso é uma curiosidade. É um espaço para curiosidades, para coisas que a gente viu bacana, coisas esdrúxulas. Essa abertura. Nada? Nada. Nada? Tu não vê nada, até cego. Não, eu fico em casa mesmo. Então, o que é que tu faz? Eu assisto TV. E não, tu tinha nada na TV? Como sempre não. Ou seja, ele tava na Rede TV. Ou seja, ele não viu nada. Ele ficou olhando uma televisão apagada. Isso. Isso que eu acho curioso, porque toda vez que eu te pergunto, tu viu alguma coisa, tu não viu nada. Mas aí quando chega na hora de gravar o programa, tu fica lá, todo animadinho. Não, até 5 segundos antes de gravar o programa, eu tenho ideias na cabeça. Não, você tem um vazio mental. E aí, você vai preenchendo conforme as lacunas vão surgindo. Pois é. Então fala tu, o que tu viu de bom? Eu tô esperando de ti. Então quer dizer que eu sou obrigado a ver essa minha função no programa. Basicamente. Sou visualizador de curiosidades. Exatamente. Alguém tem que visualizar alguma coisa aqui, que isso aqui é um programa de rádio. Sou o Watchman. Por aí. Vamos logo começar, que tá chato, não tem curiosidade. Tá muito chato. Não, muito chato, tu é chato. Desse o começo do programa é pra pegar o telespectador da rádio. Então, a gente tá fazendo isso errado. Bom, todas, com certeza. É isso aí. Vamos logo começar. Vou tomar uma música aí, pessoal. Se procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é a bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infor Presentes, sempre o melhor para você. Esse é um programa cultural. Cultural. E como tal, a gente vai falar sobre informações. Informações, ou não. Mesmo elas não sendo totalmente confirmadas. Isso. Porque... afinal, a gente nunca pode saber exatamente se uma informação é confirmada ou não. Pode, se chama fonte de informação. Os repórteres têm. Nem todas as fontes são confiáveis. É, nem tudo é confiável, mas também... eu acho que onde há fumaça, há fogo. É. Então... toda mentira tem um fundo de verdade. É. Exatamente. E entre mentiras existe também a verdade, que são ocultadas por mentiras. Exatamente. Que são as conspirações. Isso. Que é o tema do programa de hoje. Conspirações. Quem nunca viu uma conspiração? Tipo aquelas, mares vão subir, e a chuva também. Os rios são como bicicletas, os barcos são como carros, são como lanchas e as moças como jet ski. Os pedestres são suínos. Exatamente. Isso é uma conspiração. Isso é muito zoado. O cara que escreveu o texto é um gênio, cara. É um gênio. Nossa. Agora vamos às conspirações. Tá. Sempre que surge algum boato, algum fato importante, junto com ele surge uma série de rumores. Isso. Rumores que alguns se confirmam, outros não. Uma coisa que a gente nunca vai ter certeza, porque tanto eles podem estar fazendo uma mentira, quanto eles podem estar ocultando uma verdade com mentiras. Quem seriam eles? Os interessados em esconder alguma coisa. Porque sempre tem alguém que está preocupado de se dar mal quando alguma coisa vaza. Quem está envolvido tem medo de se sujar. E ao longo da história, a gente tem visto várias e várias conspirações. Uma muito famosa, antiga, é a de Júlio César. A clássica frase, até tu, Bruto. Que eu juro por Deus, eu não acredito que foi até tu, Bruto. Foi algo tipo... Algo assim, porque cara, o cara tá com uma faca no Kengo falar até tu, Brutus. É muito lírico, cara. Sem contar que o Brutus aí só foi inventado muito tempo depois do seriado do Popeye. Meu Deus. Tá, vamos ver como é que isso vai acabar, que já tá saindo com... Eita. Tá bom, as conspirações, elas... Mas é uma coisa, né? Porque naquele tempo era tudo muito poético, tudo muito... É. Muito enfeitado, né? Muito florido. Pra não dizer que o cara se morreu se estribuchando, gritando, chamando pela mãe, falam isso, que ele deu uma frase, uma épica. É, dá alguma dignidade. É. Agora tá, vamos continuar. Vamos primeiro definir o padrão. Aqui a diferença entre conspiração e espionagem. Que a espionagem são basicamente registros de ações invasivas em território inimigo. Mas as conspirações, geralmente elas ocorrem durante o período de paz. Isso. Durante, vamos dizer assim, a normalidade. Principalmente depois do período pós-guerra. É. O período pós-guerra é marcado por muitas conspirações, muitas especulações, muitas teorias sobre o que aconteceu na guerra. É, porque as pessoas estão armadas e estão preparadas para o combate, para conflitos. E como todo mundo sabe, conhecimento é poder. E manter alguns desses conhecimentos afastados do inimigo e consequentemente do público em geral é de interesse daquela nação, daquele país ou daquele grupo de pessoas. Até mesmo corporações. Isso. Casos até hoje de grandes jornais envolvidos nesses casos. Principalmente por causa de repórteres. No tempo da ditadura. Não precisa nem tão longe. Teve aquele cara lá, o Silvio Berlusconi, que estava sendo acusado de chantagear algumas pessoas. E que fez uma rede de espionagem para... Uma rede assim para proteger o nome dele, do partido. É. E também os mexicanos que estão tendo um grande avanço esses tempos no combate ao tráfico de drogas nas fronteiras, também estão sendo, vamos dizer assim, conspirações modernas. Porque dizem que tem o dedo dos Estados Unidos nisso e outros. E além do cartéis de drogas, os de. De atravessar a fronteira, os chamados coiotes. Então, ainda está tendo conspirações. E aí, pessoal, sabe o que eu estava pensando na internet um dia desse? Eu vi um negócio chamado dinheiro. Você sabe o que é isso? Não. Mara. Por enquanto a gente ainda não sabe, né? Então, o que ainda falta? Falta um anunciante, seja no blog ou no nosso podcast. Mas o que seria a vantagem de alguém anunciar com a gente? A gente ia defender a marca com unhas e dentes, com todo o poder que a tropa regionalta tem. Porque todo regionalta tem esse poder. Você é empresário, se acha que é interessante sua marca aparecer aqui no nosso programa, entre em contato com a oficina que for presente na Avenida Mário Adriaso, 1272 São Jorge, próximo batalhão. Fale com o nosso empresário. É. Banca. E vamos trabalhar juntos, porque aqui o profissionalismo rola, ou não. Ou não? E agora, infelizmente, mais recentemente, a do traidor americano, o técnico da CIA, que está foragido. Tá. Está foragido, não, porque todo mundo sabe onde ele está, mas ele não pode voltar para os Estados Unidos. Está exilado. É, está exilado. E que é muita cara de pau de um governo, do governo americano, dizer: ah, mas a gente está espionando o Brasil pro bem de vocês. Não é pro nosso bem. Não precisa, cara, relaxa. Deixa que a gente... A gente está de boa aqui, deixa a gente com as nossas plantinhas, estilo Avatar. Fica aí com o teu Iraque cheio de poeira e petróleo, fica lá, cara. É isso aí, petróleo é bom. Pois é, e tem essa coisa assim de espionagem, os Estados Unidos tá espionando, a gente gerou muitas coisas, como é que se diz, muitos rumores também, isso, né? É, porque a gente já avisou aqui, falou que eles querem as nossas plantas. Já é o primeiro passo, primeiro tô dando aquela olhada, vou analisar o terreno. Aposto meu braço esquerdo que daqui a 2 anos, ou talvez até menos, vai ter o CIA, o FBI, qualquer coisa entrando aqui. Pois é. Qualquer coisa. Não, uma coisa que é assim, eles podem muito bem usar essa... Eu acho que eles vão usar essa espionagem, essas informações que eles vão receber, pra plantar alguma coisa aqui. É. Como eles plantaram lá no Saddam Hussein, é. Que falaram que tava mexendo com bomba atômica, não sei o que, pra ter um motivo pra invadir lá os negócios. Mas tu sabe o que é engraçado? Que depois que eles prenderam o Saddam Hussein e tal, aí foram ver, cadê as armas nucleares? Pois é. Os Estados Unidos só desculpa pra ONU. Pois é, e tal. Tá vendo aquele cano ali? Que ele serve fazer arma nuclear. Tá vendo aquela coisa ali, aquilo serve fazer arma nuclear. Cara, foi muito zoado, cara. Foi muito zoado. Aquela Mas o Saddam Hussein não tinha nenhuma arma nuclear. Ah, foi mal, a gente se enganou. Aí eles vão sair, É isso. Eles vão sair do lugar. Foi mal, desculpa eles. Sorry, nem isso. Que é os Estados Unidos, nem isso. É, nem isso eles fazem. Depois eles reclamam quando tem um tornado que leva metade do país. Chegam lá, fazem a zoeira lá toda, depois fala: a culpa é de vocês. A culpa é de vocês e eu sou o Batman. Eu sou o Batman. E eu sou o Batman. Ah, é. Eles podem muito bem fazer isso aqui no Brasil, quem sabe, né? Falar que a gente tá mexendo com coisa, eles vêm aqui, pegam todas as nossas árvores e levam pra lá. Imagina só assim, imagina pior ainda, eles mostram um filme com uma facção terrorista. Aí tá lá o Zé Pequeno, o Laranjinha. Lacerola. Aí. Ai, que bandido se chama Acerola. Que bandido de respeito. É. Igual aquele bandido do Bolacha Traquinas que foi preso. Bolacha Traquinas, um bandido com cara redonda. Igualzinho um Traquinas, cara. Vocês têm que ver, é demais. Então, aí, há 2 anos atrás teve um movimento Occupy Wall Street, que eram basicamente pessoas dormindo no meio de Wall Street. Isso. Que pra quem não sabe, Wall Street é o centro comercial de Nova York. Lá tá todas as indústrias. É onde as coisas acontecem. É, onde todo o dinheiro do mundo circula. E aí a galera ia lá, ficava colocando cartazes, colocando mensagens. Até hoje tem gente lá. E sabe o que, que o jornal monitorava lá? Monitoravam os universitários, que os caras pouco engajados na causa. É, com o seu biquíni. Digo, com sua licença. Pois não. Monitoravam os caras desorganizados, sabe? Tipo, desmoralizando, como se tudo fosse um bando de vândalos. Isso é muito zoado. Quando a conspiração é pegar uma história que pode ser verdade ou não, mas eles mostram só a parte que interessa pra eles. É, que é interessante, que mostram é. Mostram do jeito que encontram na versão deles. Sabe o que é engraçado? O Datena. O Datena, a cobertura. A cobertura do Datena é incrível. Tipo, tu vê as cenas mais editadas do universo que estão no Datena. Porque tu vê lá, olha, tipo assim, a imagem fica passando no loop contínuo. Não, é assim. Me dá uma cena. O jornal hoje. A gente vai lá, almoça, tal, veste o jornal hoje. A gente vê todas as notícias da semana, do mês, do mundo, da economia e tal. É. Daí o cara vai lá de tarde assistir da Atena. É. Aí ele vê duas notícias no máximo. É, porque ou três. Ele fica dando looping na cena e tipo, sabe? Ele fala, não sei o que, dá uma presta atenção, é. Agora mostra aquela lá de novo. Agora mostra e fica lá. Bota a imagem de novo na tela, bota aí. É sério, cara, é um loop contínuo. Eu fico pensando, será que se avançar essa cena não vai aparecer outra notícia? Só tem essa? Pois é. Não é mais interessante pro repórter mostrar a coisa, quanto mais informação, e não só ficar mostrando o cara ao mesmo tempo. É incrível. Uma coisa legal seria se a mídia fosse sem repórteres. Fosse só uma câmera filmando o que tá acontecendo. É. Totalmente, filmar tudo e mostrar tudo em tempo real. É, tipo, aí a gente tirava nossas conclusões. É, tipo, aquelas câmeras públicas deviam estar disponíveis, assim, um canal pra galera visualizar elas. As câmeras públicas de semáforos, que tem isso? Que tem cidades que tem câmeras assim? Nada que seja invasivo na privacidade das pessoas, mas locais públicos. É, a gente quer ver, cara. Eu tô pagando meu imposto. Meu imposto, que tô pagando aqui. Eu não posso ver as imagens daquela câmera. Isso é muito conceito muito primitivo. Agora, vamos falar uma teoria mais teoria assim. Tá bom, faça da lua. Faça da lua? É, viaja à lua, homem. Ah, eu não acredito nessa coisa. Como assim? Porque muita gente até hoje ainda acredita, sustenta, e a mídia ainda sustenta essa informação de que o homem foi à lua e tudo mais. Eu acho que é corrida espacial, porque naquela época era Estados Unidos e União Soviética. Guerra Fria. É, Guerra Fria. Quem chegasse primeiro, chegou. E aí o cara vai dizer, não, a lua não é sua? Tipo, porque o medo vem do programa Guerra nas Estrelas. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Isso. Que a ideia era criar um conjunto de satélites com laser. É sério. Que era pra interceptar os mísseis do inimigo. Só que todo mundo sabe que se fosse os Estados Unidos não ia ser só interceptar mísseis do inimigo. Não ia ser, não. Ia ser tipo, ô, seu país de terceiro mundo que está aumentando os preços do petróleo, a gente tem uma arma aqui, você quer explodir? Seria assim, eu tenho certeza absoluta. Me dê seus recursos, sua alma, e talvez a gente não atire com você daqui da lua. Eu sou pai. Exatamente. Mas e aí, aconteceu ou não aconteceu? O quê? A viagem do homem à lua? Depende, aconteceu em que sentido? Que alguma coisa aconteceu, só não sei se foi a viagem à lua. Não, se a gente ver, um filme aconteceu. É, filme aconteceu, mas... Não, aquelas imagens lá... Mas o mesmo filme também diz que não aconteceu. Exatamente. Que tem N evidências, como a bandeira, a posição do sol... A sombra, o deslocamento... Não, a grande questão sempre foi, se o homem já foi à lua, por que ele não foi lá de novo? Aí que tá, o que ele vai fazer na lua? Não, mas se ele foi lá uma vez, ele queria fazer alguma coisa. Eu até entendo assim uma coisa, tá, a gente tem uma estação orbital espacial perto da Terra, certo? É, isso é certo. Por que a gente não pode ter uma na lua? Por que não? Parada, estável, porque eu acho que uma coisa flutuando no espaço é bem menos estável que uma fixa na lua, por que não? Pois é. E lá tem gelo, cara, sabia? Tipo, a gente pode cavar um pouco a lua e pegar água e transformar ela em oxigênio ou até beber, ou então... Trazer pra cá. É, não, né? Porque o povo parar de pegar a nossa água. É, na... Ninguém parar. Aí... Ninguém nunca para. Aí, assim, essas evidências que foram tudo mais, todo mundo praticamente, todo mundo que tem uma certa mentalidade, já entende que essa coisa tem muita falcatrua aí. Isso. Só que, hoje, até hoje, os filmes são feitos, reportagens, não sei o que, homenagens àqueles homens que foram pra Lua. Parabéns, atores, vocês atuaram muito bem. Será que daí começou o Oscar? É, e o Armstrong era um grande ator. Porque se eles atuaram, cara, parabéns. Enganaram uma multidão. Então, tentaram. Porque os Estados Unidos é o país de eu sou o máximo. Eu sou o Batman. Thank you! Qual é o lance deles? Eu sou o primeiro de tudo. A prova tá aí. Irmãos Wright inventaram o avião. Foi Santos Não, Dumont, cara. Santos Dumont. Foi o Santos Dumont. Vocês um brasileiro. Tupiniquim. Aí, mas não sei o quê. Telefone. Grambel, nada. Foi o padre Francisco aqui. Um padre que ele só não patenteou a invenção dele, mas ele fez antes. Exatamente. Tem registro histórico, foi um padre brasileiro. Então, o que eu vou confiar? Vou confiar no americano, num gringo, num Yankee. Um cara que foi à Lua. Um cara que disse que foi à Lua. Não é bom da ideia. Eu não posso confiar nos Estados Unidos. Os caras são tão, vamos dizer assim, cheios de si, que praticamente só eles, há uns anos atrás, praticavam o futebol americano. Americano. Só eles. E sabe como é que eles chamam o futebol americano? Liga Mundial de Futebol Americano. É só lá que pratica. Como é que pode ser uma Liga Mundial? Nossa, velho. É isso aí, cara. É isso aí. Mesmo, eu até entendo. Japão, Austrália pratica, mas... E outra coisa. Os Estados Unidos é tão não sei o quê, que teve aquele lance da Guerra dos Mundos. Ah! A Guerra dos Mundos foi outra coisa. O quê? Foi uma viagem à Lua também. Como por causa assim? Que... Quem não conhece a história, a Guerra dos Mundos foi um texto criado por um radialista, que eu não lembro o nome agora. Meu Deus, eu esqueci o nome do cara. É isso aí mesmo. Ele criou um texto, uma história de ficção. Ele escreveu uma história de ficção e ele falou na rádio. Beleza, mas uma história sobre o mundo sendo invadido, você vai ter como se fosse uma reportagem de que o mundo estava sendo realmente invadido. É. Ah, beleza, até aí tudo bem, mas o negócio é que as pessoas acreditaram. É. Muita gente ficou com medo, se correu e deixou tudo pra trás e não, se matou, sei lá. Foi a década de 30, cara. Lá a informação era mínima. É que nem a gente aqui, antigamente isso facilitava também, era facilitador das conspirações. Pois é. Aí hoje em dia não, tem internet. O cara viu, tem N celulares lá, aconteceu. Tem N celulares, gravando, tem câmeras, tem informação em tempo real, tem internet. É sério, cara, hoje em dia pra tu fazer uma conspiração... Tem que ser muito perspicaz. Ser muito mesmo, porque diz o velho ditado, quando mais pessoas sabem do segredo, menor ele são as chances de ficar escondido. É por causa disso, lá no que eles fazem no Iraque, essas coisas, ninguém tá muito olhando pra lá. É, poeira, mas agora tá, graças a Deus, tá começando a mudar, que guerra com a do Egito, do Líbano, já mudaram bastante isso. O povo lutando pela sua própria liberdade. Amém. Seus direitos. E agora vamos avançar mais um pouco. Outra conspiração muito famosa, Roswell. Eu não conheço. Roswell é aquele caso que dizem que caiu uma nave espacial e levaram para a área 51. Ah, aquele que tem um ETzinho, cabeça grande. Os Grey, Que saiu até no Fantástico essa reportagem Na época? Na época, saiu um vídeo no Fantástico. Pra vocês verem a confiabilidade das nossas fontes de informação. Eu acredito mais no ET de Varginha. É, não, se bem que o ET de Varginha é bem possível. Porque teve exército metido no meio. Dizem até que o ET de Varginha é uma conspiração. Que eles deram o ET de Varginha para os Estados Unidos para mandar um astronauta para brasileiro para o espaço. Esses anos, em 2010. Mal chega ET aqui, a gente já está negociando. Os ET chegaram aqui e viraram moeda de troca. $1.09 acabam de ir pro lixo. $2. Pegaram fogo. Ah, tipo, imagina. Se for assim, não sei. Na 3ET que eu te dou banho de petróleo. Pode rolar, pode rolar. Vamos. É por isso que o ET sumiu, né? Da dupla ET e Rodolfo. Então, o que aconteceu? Teve esse caso, né, do Roswell, aí mistificou a Área 51, todo mundo ficou lá, saiu até um vídeo, um pseudo vídeo dessa anatomia do Fantástico, dessa autópsia, né? Trollaram o Fantástico, pra variar, que já não é a primeira vez, e até hoje dizem que caiu lá e tal. Mas tem aquele negócio do Fantástico Detetive Virtual, né? Eles podiam usar esse detetive virtual nesse vídeo. Ou pior ainda, o pior que é aquela velha coisa, o governo americano afirma que foi um balão meteorológico. A gente não pode acreditar em vocês, cara. Um balão! Tipo, o cara vê um monte de luz no céu a uma velocidade de 500 mil km por hora, cruzando o céu de um lado ao outro. Foi um balão meteorológico. Poxa vida, a gente podia esquecer os aviões e viajar em balões meteorológicos. É mesmo. O negócio tá. Teve agora esse tempo falar nisso, no começo desse ano teve um muito louco lá em Israel que apareceu. Qual? Um feixe de luz que apareceu brilhando bem no meio da cidade e simplesmente subiu. Mas numa velocidade assim, tipo, ele parou no ar, foi estático, a galera filmando e aí sumiu. Simplesmente subiu numa velocidade impressionante. Só que a questão é que hoje em dia a gente não pode acreditar muito em vídeo. Não, a gente não pode, mas três vídeos de três pessoas olhando de três ângulos diferentes. É. Tá meio assim. Pode ser feito. Eles podem justamente ter feito essa colocação pra dizer que foi. Cara, mas é Israel. E aí? É a Terra Santa. Israel, apesar da pobreza e tudo mais, tem muita gente que fica lá. Não tô. Poxa. Tem que ser uma técnica, mas na velocidade que subiu aquela luz, cara, é muito rápido. É tipo. Photoshop. Photoshop? Não, Videoshop. Photoshop é na foto. Ah, meu Deus. Tá. Bom, fica aí com a tua. Quando acontecer alguma coisa zoada, eu vou estar com meu alumínio na cabeça e você vai estar correndo na chuva. Homem beijinho. Proteger mais o cerebral. Bora fazer mais uma conspiração muito que eu acho muito interessante, muito legal, que eu acredito que possa ter acontecido. Ah. Projeto Filadélfia. Isso não foi bem uma conspiração. Foi o governo americano fazendo teste e. É, mas bem que é uma conspiração. É uma conspiração, por causa que ninguém sabe exatamente qual foi esse negócio dos testes, qual foi o lance, foi verdade. Tá bom. Quem foi verdade? O que é o Projeto Filadélfia? O Projeto Filadélfia envolveu todas as grandes mentes da década de mil, do início do século passado. Então, imagina só, no projeto, Albert Einstein, Enrico Tesla, praticamente o inventor da eletricidade, Graham Bell. Nossa. Todas as grandes mentes. Imagina numa sala o Tony Stark. vamos colocar assim. O Silvio Santos. Grandes mentes, cara, que. Tá. O Silvio Santos, o cara do Quarteto Fantástico. Fantástico? O Franjinha do. O Franjinha é top. Da turma da Mônica. Junto toda a galera. Aí, qual foi a ideia? Vamos pegar esses caras e vamos ver até onde vai a eletricidade. Isso. Aí o que a gente faz? A gente não vai testar, fazer um teste assim. A gente não vai fazer um teste pequeno, a gente vai fazer algo em grande escala. O que seria? Sei lá, eles tinham um navio sobrando. É, um navio, com uma tripulação. Eu não gosto desse navio, eu não gosto dessa tripulação. Vamos fazer alguma coisa com eles. Tipo quando a gente pega quando a gente era criança, pegava um bonequinho que a gente não gostava muito e amarrava numa catolé e explodia. É. O que eles fizeram? Eles irradiaram. Terra! Poderes, eu sou o Capitão Planeta! magnetismo em doses cavalares no navio. Dizem que era tentando conseguir fazer o navio stealth, um navio invisível para eles poderem. Ser invisível tanto ao radar quanto ao olho mesmo, porque ao radar eles já tinham essa tecnologia na época. Ao radar é fácil, beleza, tu consegue causar interferência. Mas mesmo assim a pessoa ainda podia ver. Os caras queriam olho nu. Aí tá, começaram a bombardear o navio, os caras lá e tal. Aí tá, resultado, o navio, puf, sumiu. Sumiu. Dizendo os documentos, a história diz que o navio sumiu. Não, a história oficial diz que não aconteceu nada. Diz que eles ficaram lá parados. A conspiração. Que o navio seguia um curso e tal. A conspiração diz isso. Mas, segundo as testemunhas que estiveram lá, que sobreviveram, e tem um brasileiro que sobreviveu. Até hoje também? Tá? Que eu acho que é só por isso que a verdade vazou aqui. Tinha um brasileiro no meio. Aí ele falou que o navio sumiu. Sumiu durante alguns segundos, né? Sumiu durante alguns segundos. E outra, esse mesmo navio foi avistado anos na frente. Quer dizer, essa é a parte sinistra. Você desenvolveu tanto, ou pode ser ter desenvolvido só teletransporte, ou talvez aí uma viagem no tempo. Porque dizem que numa outra experiência similar, anos depois, eles visualizaram o navio que bate com as descrições do navio usado anteriormente. Isso. E quando o navio que foi usado anteriormente voltou, ele estava todo distorcido. Partes dele estavam derretidas, tinham pessoas. Pessoas se fundiram ao navio, pessoas se fundiram ao navio. Se fundiram, como assim? Imagina só, tu tá encostado com teu braço numa parede. Aí teu braço entra na parede, começa a entrar, e aí ele atravessa pro outro lado. Isso. Pois é, isso é se fundir na parede, fica grudado. O metal derreteu e as pessoas começaram a ficar. Então tu tinha pessoas presas, algumas morrendo, outras vomitando, outras sangrando. Então, e as poucas pessoas que sobreviveram sem sequelas, nada, ficaram doidas. Ficaram doidas porque é uma visão do inferno. Você sabe se deu o quê. E algumas teorias também da viagem no tempo, porque tem muitas teorias envolvendo isso, dizem que se alguma coisa for no tempo, ela tem que ser substituída, né? Daí fala isso, sobre isso. Também que é uma coisa instável, porque o teletransporte envolve uma quebra todinha das moléculas, dos átomos, para reagrupar em outro lugar. Então, nesse reagrupamento, teoricamente, pode acontecer de coisas se fundirem. É que nem o quebra-cabeça, teletransporte, a teoria é, tu pega uma parada, destrói ela a nível atômico e ela se remonta em outro lugar. Isso. Essa é a teoria, não é como o do Goku que ele vai e volta para outro lugar, não. Não é tão simples assim. Mas aí no projeto Philadelphia, o Goku pode. O Goku pode. Diga logo, qual é o poder de luta do Kakaroto? É de mais de 8.000! Goku tem até religião própria hoje em dia. Gokuísmo. Aí, o que acontece? O projeto Philadelphia foi sinistro porque, cara, eles simplesmente pegaram uma força que era desconhecida, a eletricidade na época, que não era controlada, e aplicaram ela em alguma coisa. Tipo, vamos ver qual é que dá. Vamos dar um choque aí e ver o que dá. E aí, cara, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, eu não sei como os caras sobreviveram, porque foi um banho de magnetismo gigantesco. Eletromagnetismo, cara. Sabe aquelas bolas que o cara pega e fica com o cabelo arrepiado? Isso. Estática. Esse negócio aí. Então, até hoje eles negam. Eles negam por causa que pode estar justamente escondendo isso. Porque, cara, é uma coisa muito sinistra, o governo pegar o povo e tratar dessa forma. Isso é o que me dá mais credibilidade ainda para nossas afirmações iniciais contra os Estados Unidos. Isso. Porque mentiras são construídas em cima de mentiras e em cima de verdades. O negócio é a gente saber, a gente nunca pode saber como é que é, qual é a forma. Os Estados Unidos é um país cheio de conspiração. Sabe a do apanhador do campo de centeio? Não. Por exemplo, John Kennedy. Tu já ouviu falar? Dizem que é assim, olha só. Família todos juntos, porque eu tenho um negócio pra falar. John Kennedy foi morto, o presidente dos Estados Unidos, né? Foi aquele que levou um tiro. O que prova mais uma vez que não é preciso ter cérebro pra ser presidente dos Estados Unidos de algum lugar. Não precisa ter miote. E aí, eita, essa teoria nasceu fundamentada justamente nesses quesitos. Porque, por exemplo, grandes assassinos de John Lennon, John Kennedy, entre outras coisas, tem um fator em comum, que é O Apanhador do Campo de Centeio. É um livro que fala sobre os jovens se descobrindo para a vida, as tristezas deles, coisas, mas que dizem que tem mensagens subliminares e que determina que alguns alvos, determinava na época que alguns alvos fossem mortos. Como assim? A ideia era, vamos publicar esse livro, as pessoas vão ler e de repente, sem... Quem sabe alguém mata? Alguém não mata aquela pessoa que a gente pediu no livro. Pois é. E aí que, se vocês forem notar, tem essa outra conspiração, liga uma outra conspiração, que dizem que os assassinos famosos, os assassinos que foram, vamos dizer assim, controlados, eles entram para a história com mais de um nome. Por exemplo, o cara que tentou, que matou o John Kennedy foi o Lee Paul Roosevelt, se eu não me engano. Então, o nome dele entrou completo para a história. É tipo... É, Lee Paul Roosevelt. Descobriram o cara que matou? Descobriram, pegaram ele. Quando foi? Ah, não, John Kennedy não. O John Lennon. Não, John Lennon, é, Lee... John Kennedy é um dos mistérios que durou até hoje. Lee Paul Roosevelt, ele... John. Segundo ele, ele era muito fã do John Lennon, né? É, ele era um fã que pegaram e que matou o John Lennon. Aí ele entrou pra história... O John Lennon, eu te amo, morra! É, por aí. É uma maninha. Aí o que aconteceu? Essa teoria diz que os assassinos que são controlados por governos, organizações, eles entram para a história com mais de dois nomes, como uma indicação de que ele cumpriu o papel dele. Lee Paul Roosevelt entrou, por causa, então o assassino de John Kennedy, o cara que dizem que tinha um motivo para matar, ele também entrou com dois nomes, porque ele foi morto. Não foi ele que foi morto? Foi. Tá confuso. Tá confuso. Enfim, esse livro é uma conspiração que dizem que são pessoas controladas e que de vez em quando sai um livro pra enviar comandos pra outros assassinos pré-programados. Tipo, ou eles podem ser aleatoriamente, né? Porque, tipo, as pessoas são influenciáveis. A gente já aprendeu isso na história. Então, se eles lançam uma coisa dizendo matem tal pessoa, alguma vez entre bilhões de pessoas, alguma vai acatar aquela ordem. É. Algumas pessoas são muito influenciáveis. É que nem um macaco. Tu dá uma máquina de escrever pro macaco, uma hora ele vai acertar uma palavra. O senhor não explicou se a bala era grande ou se era pequena. Porque bala pequena se escreve com letra pequena. Mesmo que seja bala pequena, se escreve com B grande. Não, porque se a bala é pequena é 22. E 22 se escreve com B pequeno. É. Ele fica lá. Aí uma hora ele vai acertar uma palavra. Então, essa é uma teoria sinistra que por exemplo, o Lennon tava, os Beatles estavam com um poder de influência tão grande em frente aos jovens e guerra do Vietnã e tal, que a galera fica meio assim. Toda vez que o povo tem aqui, alguém tá acordando o povo, geralmente vem alguém pra... Pra apagar ele. Pra apagar isso. Portanto é que é... Pra botar o despertador no modo soneca de novo. É, pra dar aquela porradinha. Tipo lembrete. Aí vamos ver. Outra conspiração interessante. Nos Estados Unidos, alguém assistiu aquele filme? Prepare-se? A Lenda do Tesouro Perdido? Não, prepare-se é. Não, é mais lenta no Prepare-se, que dizem que aquele tesouro é dos Illuminati, sabia? É. É. Que. É, pra quem conhece os DVDs da série Prepare-se, são um grupo de DVDs que mostram a vinda dos Illuminati ao mundo, que dizem que tem fundo de verdade. Pois eu vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Deus gosta de observar. É um brincalhão. Pense nisso. Ele dá ao homem instinto. Ele dá esse presente extraordinário e depois o que ele faz, eu juro, estabelece regras opostas, contrárias. E esta é a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Oh, não engula. Enquanto você tenta entender o Todo-Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima, morrendo de rir de você! Eu prefiro acreditar que sim, afinal é uma possibilidade. Sei, eu não levo tanta fé não, é muito sensacionalista. Eu acredito que sim, que tenha muita gente por trás da história, muitas forças por trás da história, mas Illuminati se tornou um símbolo muito... É, vago. Não, vago não, um símbolo muito pegado, muito uma coisa... É, tipo... Perto de mão secreta e tal. Pra mim, se é uma coisa secreta que eles... Forçam pra se esconder, não vai ser assim tão facilmente descoberto. Mas aí cai naquela afirmação inicial. Quanto mais membros um segredo tem, mais difícil é manter ele segredo. É. Mais adeptos. E aí, sei lá, eles podem ter botado isso pra desviar a atenção do original. Mas ou seja, tipo, vamos fazer esses caras, esses pseudo-iluminados, pra gente ficar trabalhando enquanto todo mundo fica olhando pra eles. Exatamente, é uma distração, justamente. É. Pode ter sim essas pessoas que estão por trás de tudo, mas elas não iam se mostrar assim. Mas, por exemplo, na década de 30, nos Estados Unidos, porque lá é o país da conspiração. É, no Japão as coisas são inventadas, feitas. É, no Brasil as coisas acontecem. Lá quando os automóveis estavam começando. Nos Estados Unidos teve uma época que teve uma conspiração forte lá, que era a conspiração do petróleo, que a família Rockefeller e outros grandes empresários do petróleo, eles estavam literalmente comprando empresas menores para destruir elas e criar um monopólio do petróleo. Tanto é que eles estavam quase mandando mais que o governo em alguns locais. E aí o governo falou: não, eu que mando aqui, vocês que tem que coisar. E aí foram desbaratando esse cartel. E dizem que justamente a família Rockefeller tem a ver com grande parte dos Illuminati. Muita coisa. Mas ninguém tem certeza, né? Qual é o lance dos Illuminati? Qual é a meta deles? Segundo o DVD Prepara-se, a meta dos Illuminati é matar a gente. Eu quero que você vá pro inferno. E quem reclamar, morre. Todos morrerão. Beleza, isso aí. Isso é porque, segundo eles, os Illuminati envolvem um tipo de satanismo, ocultismo e tudo mais. Ah. E eles têm que fazer sacrifícios humanos para continuar no poder. Ah, então é isso. Isso mais ou menos isso. Então, basicamente, aí já entra nesse ciclo. Tá, ouvi falar que, aliás, eu vi também uma foto que era esse Illuminati, a religião que mais cresce hoje em dia. Eu ouvi falar que os Illuminati eles já são uma pegada mais avatar. Que eles querem equilibrar a raça humana. Como assim? Eles querem reduzir o número da população para ficar compatível com o consumo, para a pessoa não passar de fome. Tipo, tem um tipo na China, que nem eles fazem, o controle de natalidade, que eles querem voltar os esforços da humanidade para uma causa superior. Uhum. Tipo, todo mundo sair do planeta e colonizar as estrelas, entende? Para a gente usar todo o nosso potencial. Porque sempre que tu inventa uma parada, essa parada é tua. Isso. Aí tu pode comercializar ela por N período. Vamos supor, o cara que inventou o computador, ele tinha 20 anos para comercializar. Depois de 20 anos, uma obra entra em conhecimento geral. Que depois de conhecimento geral, aí as outras empresas podem fazer ela. Isso. Mas enquanto tiver com a tua exclusividade, é que nem isso foi abordado no Homem de Ferro 2. Que todo mundo tava falando que a armadura do Tony Stark era uma ameaça, era uma arma. E aí ele falou que... E aí ele teve que provar no Congresso que ele era o único que tinha aquela tecnologia. Que ele tinha dado certo, né? É, que todo mundo tava tentando, mas só ele tinha aquela tecnologia e ela era patenteada. Então, durante 20 anos, a tecnologia Stark é do Tony Stark. É. É só dele, só ele vai poder usar. E quem tentar usar, ele... E na verdade, como nos quadrinhos, a tecnologia dele é muito avançada, porque ele é uma mente única, assim. É. Então, mesmo as pessoas tentando, elas não conseguem. É, elas tentam replicar, só que o máximo... Vocês viram a besteira que deu. Então, dizem que os Illuminati querem fazer isso, dizem. Aí, dizem também que a Globo faz parte dos Illuminati. Daqui a pouco eu tô falando que a minha avó faz parte dos Illuminati. É sempre assim. É, sempre a avó. Nada contra os avós, gente. É, não vai ser Illuminati. Mas... Saudade da minha avó. A gente vê essas conspirações acontecendo no Irã, Iraque, Egito, elas vão crescendo. A gente vê assim, muitas dessas coisas são nossa, Illuminati, mas a gente vê as coisas acontecendo, e isso dá uma ideia de que tem mesmo alguma conspiração aí. As conspirações é isso, a gente não tem uma certeza. Ok. É. Ok. Não, teclando aqui. Bem no meio do programa. Essa que é a questão, a gente nunca vai ter certeza de nada dessas conspirações, por causa que... E a versão oficial? A versão oficial é aquela que a gente descarta logo de cara, é. Mas as outras versões que surgem, a gente nunca sabe de onde vem, quem colocou aquilo, se alguém tá plantando aquilo, se alguém não tá plantando, se alguém tá querendo esconder. É. O que resta é a gente especular. É, especular e arrofando e achando a verdade. Cada um tem que achar a verdade por si mesmo. É, diante dos seus olhos. É, vendo e analisando. Porque se tu ficar parado aí e tal, os caras vêm e tiram tudo de ti. Tem certeza disso. É. Eu penso que eles vão ligar com um cara no meio do Amazonas, não vou ligar não. Por exemplo, quem fica parado com a conta de luz. É. Você é a mesma coisa, você paga a conta de luz, aí tem aquele comprovantezinho. Aquele comprovante, a tinta que é da impressão daquele comprovante, ela some. É. Aí se a companhia. A companhia vier e cobrar aquela conta de novo, e você for dar aquele negócio que tá com a tinta apagada, você vai ter que pagar de novo aquela conta. É. Então a gente tem que estar esperto. Tem que estar esperto. Infelizmente, a vida é assim. Portanto, pessoas, a gente falou um pouco de conspirações. E... Todo mundo tem seu lado meio paranoico. Não, é, mas. Eu sei algumas verdades que eu não posso falar. Mas eles vão só dizer, eu só quero dizer uma coisa. Eles estão entre nós. Vocês vão entender isso. Pesquisem os vídeos. A gente canadense confirma a existência de ETs. Que aliás é desse de 2013 e tal, no começo do ano, 2013, vocês não vão se arrepender, acredito. Porque, cara, a verdade está aí e você tem que correr atrás dela. Quer ela seja boa ou não, ela é a verdade. Sabe uma coisa que eu não acredito? Ah. Se esses CTs, e eles fossem ver realmente forma de vida inteligente, eu não queria vir pra cá não, cara. Vou dizer uma coisa que eu acredito. Eu acredito que a tecnologia deu um salto muito grande de 10 anos pra cá. Imagina só. Não, de 100 anos pra cá. Imagina só. É, uma hora a gente tá com cavaleiros, aí outra hora a gente tá com tecnologia vapor, e hoje estamos com o quê? Aqui de guerra. Tecnologia ciborgue. A gente tá evoluindo muito rápido. Tem um motivo pra isso. E que em breve nós vamos descobrir, se Deus nos permitir. É. Então, galera... Se algo acontecer comigo, vocês já sabem o que foi. Eu posso ter pisado no carro de alguém. Mas tudo bem, o que a gente faz é a gente mostra o que a gente acha, o que a gente vê, os fatos. É, que há possibilidade. As conclusões são tiradas pelo ouvinte. Ou não, se a gente não tiver ouvinte. É. Espero que tenha. Se você está ouvindo, fale conosco. Queremos seu feedback no blog, na página do Facebook. Então, nas redes sociais. Afinal, você pode dar conselhos pra gente melhorar, críticas serão todas analisadas e quem sabe a gente pode. Palavrões serão ignorados. A gente não fala palavrão, a gente também não quer ouvir. É, e visite a oficina de Info Presente e a sala de estudo do professor Bogdan, que lá você consegue um espaço de leitura e contemplação. Eu não tô entendendo até agora, eu tô trabalhando lá já faz. Ah. E as pessoas não estão indo. O que, que é isso? Cadê esse pessoal? Eu já estudei, eu sei que a gente precisa de um lugar para estudar. Depois reclama, não sei o que, não tem oportunidade. O cara tá sentado na calçada. O cara tá sentado na calçada, tá catando papagaio no meio da rua, tá pisando em caco de vidro, mas ele não tira um minuto da vida dele para estudar, cara. Não. Vamos estudar, gente. Vamos estudar, por causa que se você não estudar, você tá numa situação muito ruim. Parado, cara, você tá parado. Hoje em dia a gente precisa do estudo. A gente, com estudo a gente já corre o risco de não se dar bem na vida, imagina sem. É, esquece o Facebook, esquece o futebol, vem estudar, cara. Ah, mas Mas o Neymar ganha 1 milhão, beleza, o Neymar, e aí? O Neymar já tá ganhando, tu vai ganhando, sobrou o que pra ti? Nada, vai estudar. Não, outra coisa que o cara fala, o Mark Zuckerberg deixou a escola. Qual é o nome daquele cara, Ricão? Da Microsoft? Bill Gates. Bill Gates deixou a escola. É. Então invente uma coisa de computador, uma coisa muito lucrativa e tem esse lucro. Mas agora, se você for ficar aí parado achando que só você deixar de estudar você vai ganhar dinheiro, não é assim que as coisas acontecem. É isso aí. Então essa é a nossa dica. A pérola do programa de... A dica do programa de hoje é essa. Abra seus olhos. Vai estudar. Vai estudar. E até a semana que vem. Isso.